Super Som, mandando muito som e qualidade pra você. Pra ser o melhor, não basta ser grande. É preciso ter competência e qualidade. E tudo isso você encontra aqui no novo Super Som. Com certeza, acho do cacete, acho super bacana a aparelhagem, eu acho que vale. E a aparelhagem tá bonita, tá legal. E o melhor de tudo, tem qualidade. A aparelhagem pra mim não tem que ser o tamanho do mundo, não. Tem que ter qualidade, tem que ter som e agradar o ouvido da galera. Parada, o corpo se veia de calor. Agora eu viajo nessa nave.

ouvir seu nome sobre o meu. Viva sonhar com um caracol. Vou te pedir que nunca me deixe. Quero escutar mais palavras de amor. Sobre as minhas, para formarmos um casal melhor. Super Som Digital, potência e qualidade. Esse é o nosso diferencial. Detonando as marcantes no Super Som Digital. Gosta de curtir o melhor som, é estéreo, ele é digital. Vanguarda Som que chegou primeiro. É a minha paleragem. Eu tenho tudo, amor. A galera provou. DJ Márcio no comando faz você dançar. O Vanguarda tem tudo, tem história no Pará. Que faz você dançar. É o Vanguarda, o tempo e tudo do Pará. Eu vou dizer qual é a melhor aparelhagem. Eu vou dizer qual é a melhor aparelhagem. Que faz mexer, que faz você dançar. É o Vanguarda, o tempo e tudo do Pará. Baleado, baleado. Eu tô sentindo que eu tô meio baleado.

Super, super som. Não, eu descobri a tentação. Supersom Digital. Potência e qualidade. Esse é o nosso diferencial. Life. DJ Leia no comando do Super Som Digital. É da Marambaia essa galera de Belém. É da Iguara, meu bem. Eita qualidade, esse som dá um show. Sempre nessa onda de fazer você dançar. É da Marambaia essa galera de Belém. É da Iguara, meu bem. Didi Passe, Leonardo, faz você balançar. Solta a batida desse brega pra esse povo balançar. Toda a galera contagia até Iguara, meu bem. Solta a batida bem e vem curtida bem. Solta a batida aí, compadre. Banda sem limites. É da Marambaia essa galera de Belém. Eita qualidade, esse som dá um show. Sempre nessa onda de fazer você dançar. É da Marambaia essa galera de Belém. Super Som Digital. Passo pra cá, é fácil de aprender. Dançar no brega do Pará. Digital. Potência e qualidade. Esse é o nosso diferencial. Proporcionando a você o maior show audiovisual do Barreiro. Alta definição sonora. Super som. Essa noite eu vou sair. Vou dançar, me divertir. Vou para um lugar que tenha muita curtição. Fim de DJ Irã, do Pará para todo o Brasil. piano. O piloto é o Ronaldo e o copiloto é o irmão. Viajam nessa nave, a Kombi da produção. Somos iguais.